tristeza, pela onda de alegria que me invade todo dia quando encontro com você. Deus te proteja pelo beijo de pecado, tão gostoso e tão levado, tão molhado de prazer. E toda vez que você cruza meu caminho, eu esqueço que sozinho eu nasci e vou morrer. No teu olhar eu vejo um mundo tão bonito, tenho fé e acredito e deixo o amor acontecer. Vem me seduzir, me confundir, me agradar. Você é louco, eu sou mais louco que você. Vem brincar com fogo, me queimar. E se queimar, queimando junto, a gente pode se acender. Eu não vou deixar de amar por medo de sofrer. Se você quer me dar, eu quero receber. Vinho proibido de uma safra especial que me embriaga, me alucina e não faz mal. Deus te proteja pela falta de respeito do meu corpo no teu leito quando a gente faz amor. Deus te proteja por meu jeito atrevido que provoca teu gemido mais de gosto que de dor. O teu vestido esconde a parte mais formosa. Pensa, Deus, vê minha gostosa que o amor guardou pra mim. Repete e fala essas loucuras sem sentido, bem baixinho em meu ouvido, me dá mais que eu quero sim. Você é louco, eu sou mais louco que você. Queimando junto, a gente pode se acender. Se você quer me dar, eu quero receber. Vinho proibido de uma safra especial que me embriaga, me alucina e não faz mal. Você é louco, eu sou mais louco que você. Queimando junto, a gente pode se acender.